Hoje, dia 15 de novembro de 2015, estamos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13. E nós vamos falar sobre sal e luz. Continuar, nós semana passada começamos a ministrar sobre isso. E nós vamos até, quando o Senhor quiser, terminar esse assunto. Você pode acompanhar mais no site www.vidanovatabuna.com.br. Todos acharam? Amém, irmãos? Amém? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e iluminar a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Senhor, eis a tua palavra poderosa, viva, que pode nos transformar totalmente. Eu creio que a tua palavra vem com o teu poder, para que possamos cumpri-la. Então, em nome de Jesus, derrama sobre nós a iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos compreender a palavra e receber o poder para cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Semana passada eu falei um pouquinho sobre mudanças interiores que nós precisamos viver para que nós possamos refletir isso do lado de fora. Falamos muito sobre a importância de você não ser insípido, de você não ser sem graça, de você não ser morno, de você não ser, como posso dizer, insosso. Porque, assim como a natureza do sal é ser salgado, a natureza do crente, ela é de ser transformado à imagem de Jesus interiormente. Amém? Como disse Romanos: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto coerente, que é a coerência entre o que vocês vivem por dentro e vivem por fora. Porque se não for assim, isso seria uma mentira, não seria coerente, não seria lógico. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Romanos, por favor. Rapidamente. Capítulo 12, versículo 1. Esse rogo, já falei para vocês, exijo, pois, de vocês. Exijo de vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou coerente, ou lógico. O vosso culto que é, que não é incoerente. O vosso culto exterior, que é baseado num culto verdadeiro interior. Porque o que o Senhor recebe não é a performance, o que o Senhor recebe é o conteúdo. Amém ou não? E não tem uma forma deste século, mas se transforme pela renovação da vossa mente, do vosso interior, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não tem como ser luz sem antes ser sal. Não tem como você resplandecer a glória de Deus sem que essa glória esteja em você. Não tem como as pessoas verem no meio das trevas alguém que pode guiá-las, que pode mostrar-lhes o caminho, sem que as pessoas tenham recebido essa luz de Jesus no seu interior. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre sermos a luz do mundo. Amém? É um amém tão fraquinho. Amém? Século XVIII, todos sabem, né? Temos historiadores aqui que podem me ajudar. Nós passamos por uma fase que foi chamada iluminismo. E o interessante e irônico do iluminismo é que Se saímos da idade das trevas e passamos ao iluminismo, a sociedade devia ter se tornado melhor. O problema do iluminismo foi a luz do iluminismo. A luz do iluminismo tem nada a ver com Deus. Na verdade, a luz do iluminismo foi o contrário de Deus. A luz do iluminismo foi o saber, foi o conhecer, foi o desvendar. Movimentos como enciclopedismo aconteceram. As pessoas tinham enciclopédias em casa. Interessante que, semelhante a esse tempo do iluminismo, e não se consegue mais falar sobre as fases, estaremos hoje no pós-modernismo, mas será que é pós-modernismo? Nenhuma dessas fases se batizou, não sei as próximas gerações. Mas eu diria que nós estamos no neo-iluminismo. O maior bem do iluminismo é a enciclopédia. Só que hoje temos enciclopédias no bolso. Você viu como é engraçado? Antigamente, numa roda de amigos, uns perguntavam para o outro sobre alguma coisa, e agora, quando alguém tem uma dúvida, pergunta para o Google, pro Google, ou como alguns chamam, o Dr. Google. Eu lembro que eu assisti um filme, há uns anos atrás, se não me engano, foi Inteligência Artificial, e no meio do filme tinha um gêniozinho que aparecia assim, tipo um holograma, e você perguntava qualquer coisa para ele, ele respondia. Eu falei, que é isso? Isso aí nunca vai acontecer. Mas hoje é mais ou menos assim. Então, o que acontece? Nós estamos nos sentindo mais sabidos, nós estamos nos sentindo mais iluminados, nós estamos nos sentindo mais aptos, nós estamos nos sentindo melhores, estamos nos sentindo mais nutridos, nossos filhos são mais altos, estudam em boas escolas, temos menos filhos para poder dar-lhes mais informação, dar-lhes mais saúde. E nós queremos reunir tudo, eu vejo isso com a minha filha, no projeto que tem para a Sofia ano que vem, meu Deus do céu, não sei se vai ter agenda para dormir. Porque a gente quer encher de luz. Irmãos, que luz é que a gente quer encher? Abra aí Mateus 6,23, por favor. Um pouquinho adiante. Mateus 6,23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, em quão grandes trevas estará? Qual é a sua luz? Nunca se teve tanta palavra de Deus por aí. Gente, é internet, é WhatsApp, é palavra de Deus, você anda na rua, você... Até na novela, hoje é palavra de Deus, aleluia. Então, deveria, junto com isso, acontecer o quê? Uma mudança real, substancial. Mas também nós vivemos na era da performance. Vivemos na era do que vem, do que nos vem fazendo. Em casa, briga, quebra, chuta o pau da barraca, a panela voa, mas chega à noite, se for para a igreja, se estiver bem disposto, porque tem isso também, que às vezes eu não estou disposto. Estou cansado. Senti a luta ontem, estou cansado. Ah. Tem um jogo de tarde. Não sei se eu vou. Já peguei meu dízimo. Não sei se eu vou lá, estou com os irmãos. Não. Cansado, tenho que cuidar da família. Engraçado, quem deu a família foi Deus, né? Nossa, família. Ô filho, não quer não, fique aí, descansa, tem que estudar para a prova amanhã, né? Tudo bem. E aí, se nós viermos, embora esteja tudo destruído por dentro, aí no carro, discussão. Você está atrasado! Ah, mas você não encerou! Aí a gente desce do carro. Aí o irmão está lá na porta, paz do Senhor, boa noite, como vai bem, são demais, melhor possível. Aí a gente entra aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, glória. Irmãos, olha só, a Bíblia diz Aqui Jesus está a ponto de vomitar. Já pensou Jesus assistindo o seu culto assim? Se os seus olhos tiverem trevas, se você estiver em trevas, quão grande trevas você está. Eu acho que o maior problema não é nós estarmos em trevas, o maior problema é nós acharmos que estamos na luz. O Michael Jones, ele diz assim, gente, não é possível, ele escreveu isso no século passado. Ele diz, é possível, hoje em dia a gente tem que ter curso para casados, tem que ter curso para namorados, tem que ter curso para poder mulher ser boa dona de casa, tem que ter curso para o homem ser um bom marido, a gente tem que estar na igreja ensinando o beabá, porque embora o povo se ache tão iluminado, e olha que no tempo dele não tinha nem internet, que se acha assim tão cheio, que de repente tem que ir apagar um incêndio, deixa eu descobrir aqui como é que eu posso ter um bom marido em 5 minutos para poder casar semana que vem. A questão aqui, irmãos, é o quanto nós vamos levar a sério a vocação de sermos sal, mas esse sal, ele minar através dos nossos poros, ele iluminar a vida de outras pessoas. Eu estava falando lá para os irmãos do Salvador, num congresso lá, falando para os homens, Paula falou para as mulheres, eu falei para os homens, e eu disse assim a eles, irmãos, nós precisamos, como homens, restaurar aquilo que é vocação nossa para sermos verdadeiros homens de Deus. O que tem acontecido conosco? Quais são as coisas que têm roubado de nós? Eu não lembro exatamente as palavras, mas eu quero transmitir para você a ideia. O que é que está acontecendo que nós estamos perdendo alguns princípios básicos da fé, algumas coisas que nos eram marcas, são evidentes, o que nos constitui enquanto crentes, o que é que está acontecendo conosco? E eu disse a eles, olha, eu tenho sido revolucionado por algo que tenho descoberto, porque eu acho que eu descobri o padrão do crente para o diabo. O objetivo que o diabo tem para o crente, eu descobri. Existem aqueles grandes e terríveis objetivos? Que é desviar você e levar você a roubar, adulterar e essas coisas, para que haja escândalo. Mas quando ele não consegue fazer isso, então ele tenta ensinar e ministrar dentro das próprias igrejas que basta o bom. Eu já ouvi falar que o maior inimigo do excelente é o bom. Então o que é um bom crente? Um bom crente é um crente que não rouba, não bebe, não fuma, não trai a sua esposa. É um crente que para um judeu estaria ótimo. É um crente que frequenta as reuniões, os cultos, dizima. Ele é um crente basicamente que não faz pecados grotescos. Ele é um crente que tem uma certa relação de comunhão com a igreja, mas desde que não mexa na sua caverna de horrores, nada de abrir o coração para ninguém. Ele tem uma relação com as reuniões, mas ele não tem uma relação com irmãos. Com irmãos, ele tem uma relação social de tomar Coca-Cola, de um almoço, mas quando puxa a cadeira e fala, senta aqui, vamos sobre isso. Não, isso é minha vida pessoal. Irmãos, o que desespera é ver que, infelizmente, nós, no Brasil, estamos caminhando para isso. Hoje é moda ser cristão, ser evangélico. Minha avó foi apedrejada por ser evangélica. Eu fui surrado por ser evangélico e bati também. Não, admito, na escola, por ser evangélico. Não deveria, né, irmãos? Mas fiz. Mas hoje, qualquer um é cristão. Eu fico muito feliz por isso, porque se a gente souber aproveitar isso, vai ser uma bênção, mas não estamos sabendo. E assim, eu quero falar isso com muito carinho para você, só para introduzir isso, que eu já vou terminar semana que vem. Porque assim, olha, não se engane. A palavra de Deus diz que muitos lugares se acham igreja, mas são sinagogas de Satanás. Por quê? Porque ali existem irmãos, se eu posso falar assim, que eles são crentes bons. São bons cristãos. É como dizem muitos padres católicos, eles dizem, é melhor ser um bom cristão do que um mau católico. Aí eu digo, quem está sujo, suja-se mais ainda. Não acho que está limpo não, porque achar que está limpo, não é estar limpo. Quem está limpo, limpe-se mais ainda, amém ou não? Então, meus irmãos, o diabo, ele tem um padrão de crente, que infelizmente tem disseminado, e muitos pastores estão se contentando com isso. Mas, me perdoem, eu não vou me render a isso. E nossa igreja não vai esvaziar por isso não. Ela pode até ter algumas peneiradas, algumas cessadas, mas aqueles que permanecerem, eles serão excelentes grãos que vão morrer e vão dar 100 por uma, vem? O crente padrão para o diabo e para alguns é um crente que não tem pecados escandalosos, que contribui com oferta, que frequenta os cultos. Mas eu quero dizer para você que talvez esse seja o crente que o diabo gosta. O crente dos sonhos de Satanás. Um crente morno, um crente sem gosto, um crente que apagou a luz do Espírito há muito tempo. Como nós vencemos isso? 1 Coríntios 1, 12, por favor. Vou tentar terminar hoje. A gente tem muito que crescer juntos. 1 Coríntios 1,12. Não resiste em nome de Jesus o que você está ouvindo, amém, irmãos? Receba o Senhor. Primeira Coríntios 1, 12. Será que esse texto mesmo? Não, não é Primeira Coríntios. Só um minuto. Primeira Coríntios 1. Vamos ver se é a segunda Coríntios, por favor. Segunda Coríntios. Nossa glória. Não, não é. Colossenses, talvez. Se não achar o texto, eu sei do que se trata, vou citar para vocês, tá bom? Não. Então, quem pode achar e depois me fala? Texto. E diz que anunciamos e cremos na loucura da pregação. Alguém pode procurar aí nas suas buscas e me falar o texto que a gente lê? Se você procurar loucura em Coríntios, falando do Evangelho, você me fala, tá bom? Como que nós podemos, então, resplandecer essa luz? Porque a Bíblia está dizendo que nós somos luz. E se a Bíblia diz, eu creio, amém? O que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pastor Márcio Valadão fala muito isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se a Bíblia diz que você é a luz, que você pode abrir comigo agora, enquanto algum irmão está procurando para mim o texto de Coríntios? João 8,12. Nos mostra uma coisa extraordinária e muito desafiadora. Jesus disse, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meu Deus! Jesus disse que a luz, se você abrir em 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, 1 João, Oi. 1 Coríntios 1,18? Vamos a 1 Coríntios 1,18 então. 1 Coríntios 1,18. Olha só o que diz então, 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz. Obrigado, Kel, isso mesmo. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. O problema é que nós queremos viver o Evangelho que não é exótico, que não é louco, que não é fora do padrão do mundo. Eu quero dizer para você que se você tentar continuar vivendo o Evangelho que não desafia o mundo, esse não é o Evangelho, porque o Evangelho para o mundo tem que ser loucura. Senão não é Evangelho. Muitos de nós querem ser um evangélico de bons hábitos. Muitos de nós querem ser um evangélico que vai ser um bom funcionário na empresa. Isso é ótimo. Mas em algum momento a sua fé vai ser loucura para o mundo. E se não for, ainda não é o verdadeiro evangelho. É loucura, irmãos, nós sermos pisados no nosso calo e a perdoarmos e amarmos e servirmos. É loucura amarmos aquele que não merece, mas precisa. É loucura, em meio a tantas adversidades, dificuldades, nós não recorrermos a alguma coisa. Por exemplo, eu vi o prêmio da Mega Sena, 130 milhões. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, eu faria muita coisa para a igreja com 130 milhões. Você quer que Deus é soberano? Diga amém. Você acredita que Deus sabe o número que vai cair na Mega Sena? Diga amém. Eu creio. Se o problema da igreja fosse dinheiro, ele ia aparecer para mim e dizer os números da Mega Sena. O problema de Deus não é dinheiro. O problema de Deus, sabe qual é? Falta verdadeiros adoradores. Falta gente disponível. Falta gente que ande mais na cruz e a Jesus do que a sua agenda, do que o seu dinheiro. Mas o Senhor está levantando o povo, amém ou não? Você faz parte disso, diga amém. O dinheiro não é a nossa luz. Nós vimos em João, o texto de 1 João, eu vou só citar, diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Irmãos, em Efésios 5,8 diz que nós éramos treva e hoje nós somos luz. Em Tiago 1,17 diz que o Senhor é o Pai das luzes, nele não há mudança nem sombra de variação. Quem é que vai nos fornecer essa luz? Quem é que nos fornece essa luz? Quem fornece essa luz é Jesus. Eu quero deixar uma pergunta aqui para encerrar, que o irmão já está ali me esperando para ir pregar outra igreja. Eu quero perguntar para você, o que aconteceu com o seu brilho? Três coisas podem ser um grande problema para você e deter o brilho de Deus em você. Porque quem disse que você era luz foi ele, e ele não mente, amém não? O que aconteceu? No texto nós lemos que ele diz assim, não se pode acender uma lâmpada e se colocar sobre o alqueire. O alqueire é uma medida de 9 quilos de alguma coisa. Ele diz assim, você não pode esconder a sua luz atrás da sua colheita, das suas obras, do seu ministério. Não faça isso. Por mais que você faça, por mais que você trabalhe, ainda assim você tem que ter luz. Não adianta você dar uma grande oferta, não adianta você ter um grande serviço se na sua vida não tiver luz. O que aconteceu com a luz? Foi colocado embaixo da mesa? Embaixo do saco de grãos? Talvez a sua luz esteja um pouco apagada ou esmurecida porque foi escondida. Em nome de Jesus, peço para ele mostrar o que está escondendo a sua luz, para você retirar logo da sua vida. Podem ser coisas maravilhosas, mas se esconde a luz, pode ser um tropeço disfarçado de bênção. Um namoro, um trabalho, coisas aparentemente boas, e às vezes são boas, mas se esconde o seu brilho e não presta. Segundo, 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito. Às vezes, está apagado. A Bíblia diz que nós temos, aleluia, A palavra ali no grego é extinguir. Nós não podemos extinguir, não devemos extinguir, não podemos apagar, ou melhor, não deveríamos apagar, mas muitos de nós têm o combustível, porque é o Espírito Santo, mas apagou. Se não fosse possível, não haveria exortação de Paulo aos Tessalonicenses dizendo: não apagueis. Meu Deus, eu posso acender ou apagar? Sim. Porque senão a ordem não seria clara. Não apagueis o Espírito. Às vezes apagamos o Espírito porque muita gente está vindo atrás da gente. Dá muito trabalho esse negócio de ter luz. Chama muita atenção para a gente. Mas o seu papel é isso. E o texto diz: para que vejam suas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai. Irmãos, só vão crer que Jesus e Deus são um quando a igreja se amar. Só vão glorificar a Deus quando verem as nossas boas obras em Deus. Porque o povo vem hoje à natureza e fala o quê? Uau! Como a Mãe Terra é criativa! Nem mais a natureza anuncia as obras de Deus na visão do mundo. Porque que ela anuncia, anuncia porque é o que diz a palavra, amém? Mas o mundo olha a natureza e diz: olha a Mãe Terra! Vão ver através de quem, irmão? Através de você. O que sobrou para mostrar a glória de Deus foi a sua vida. E por último, irmãos, em Mateus 25:1 diz que quando o Senhor vier, algumas virgens não terão óleo nas suas lâmpadas. Alguns de nós têm a lâmpada, faz parte da igreja, faz parte dos cultos, mas ainda não recebeu o Espírito de Deus, ainda não converteu, o Espírito ainda não mora em você, é por isso que você não brilha. Você pensa assim: por que eu não brilho? Eu ouço as pregações, eu até já oferto, eu tenho a minha agenda domingo lá sagrada, está na igreja, por que eu não brilho? Por que eu não brilho? Porque às vezes não tem combustível, porque às vezes não recebeu Jesus ainda. Não adianta andar com pessoas crentes, aprender princípios de Deus, se você não render a sua vida a Jesus, o Espírito está fora. E o selo do salvo é o Espírito Santo. Não apague a luz do Espírito em sua vida. Não esconda o brilho do Espírito em sua vida. E se você tem a lâmpada, que seja cheia do óleo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e orar com você? Senhor, nós precisamos brilhar, porque nós somos a luz do mundo. O mundo está perdido, achando que tem direção, que tem caminho, que tem salvação, mas não tem. Não adianta economizar água, não adianta parar de fazer poluição, porque ele vai pegar fogo. E a gente sabe disso. Então, que cada crente cumpra o seu papel de ser luz. Que cada crente cumpra a sua vocação de ser luz. Que cada crente cumpra o seu chamado de ser luz. Que nenhum de nós se esconda atrás das suas obras. Que nenhum de nós se esconda atrás do que é bom. Se esconda atrás das suas quantidades. Que cada um de nós brilhe onde estiver. Que em nome de Jesus nós não corramos para debaixo de um móvel. Que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mas antes deve ser colocada no candelabro para que ilumine o oikos. Para que ilumine aqueles que estão ao nosso redor em trevas, em trevas, em trevas. Às vezes damos bons conselhos, às vezes temos um bom comportamento, mas somos mortos. O que nós devemos é ter a coragem de anunciar a loucura da cruz, a loucura do Evangelho, porque assim vamos iluminar, assim vamos ser um ponto de luz no meio da escuridão. E como uma chama, vamos queimar outros e outros e outros. E logo não estaremos sozinhos, seremos como a cidade acesa sobre o monte. E as pessoas virão procurar refúgio e salvação nas nossas vidas, nas nossas casas. Que as nossas casas sejam lugar de luz, que a nossa vida seja lugar de luz. Que nós não apaguemos o Espírito de Deus. Por traumas, por dores, quantos de nós já foram tão usados, mas sofreram e resolveram apagar o Espírito, porque achavam que não queriam ser mais olhados, não queriam ser mais observados, que o Senhor te cure nessa noite. Não temos tempo a perder, vivemos um meio de trevas e o Senhor quer te acender de novo. Senhor, nós não queremos nos enganar também. Se há alguém aqui que não recebeu o Senhor ainda, que tem recebido luz de outros, e às vezes são tão bem cuidados, tão amados, que são tão iluminados, que já se acham iluminando, mas não iluminam ainda. Que o Teu Espírito Santo entre agora neles, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te amo, você me ama? Segunda-feira, na casa de Raquel Jackson. Terça-feira, na casa de Chatoedinha. E quarta-feira, na minha casa, vamos iluminar nossas casas com a palavra mandou hoje. Amém? E semana que vem, domingo de manhã, estamos firmes e fortes. Vamos retomar o Caleb por causa da multiplicação que teremos no final do ano. Amém? Você que já conversei, já sondei sobre você ajudar no núcleo, viu? Você está super convocado para estar aqui domingo de manhã. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem cantina, chama de trabalho. Faz assim com sua mão bem. É a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, repouso sobre a sua vida e sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra até que ele venha. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Viu? Vou dar beijinho em ninguém não, vou sair correndo. Tchau. Manda uma mensagem.